passa devagar. Estou aqui. Tá bonito! No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje é noite. O quê? Sozinho. Oh. Amor, eu sempre estive sozinha. Eu nunca me importei até lhe conhecer. Abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo. O meu amor por você é demais. Com você hoje, amor.